Futebol Clube do Porto vai processar o jornal espanhol La Marca. João Sousa segue em frente em Espanha. Rui Machado cai em Praga. Poderemos ter um novo canal desportivo de televisão em Portugal. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Diamantino Teixeira. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8h15 da noite, só aqui, na Antena Web. Boa noite. O Futebol Clube do Porto vai processar o jornal espanhol La Marca e o publicador da notícia desta quarta-feira, que dava conta de que Reinaldo Teles havia jantado com Kuipers, o árbitro do encontro Porto-Villarreal, que acabou no Dragão a 5-1, favorável aos portistas. Segundo noticiava o jornal La Marca, também Pinto da Costa se juntou mais tarde a Reinaldo Teles, Kuiper e António Garrido, antigo árbitro português de futebol. A equipa do Futebol do Porto já publicou um comunicado no seu site oficial desmentindo em absoluto a notícia publicada pelo jornal espanhol. Numa conferência de imprensa dada hoje por André Vilas Boas, antes, Rui Cerqueira, o diretor para a comunicação social da equipa dos portistas, disse que não haveria respostas sobre este assunto e que o Porto iria processar o jornal espanhol La Marca, bem como o publicador desta mesma notícia. O Porto vai jogar amanhã com a equipa do Villarreal, num jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Liga Europa. Estou apaixonado pelo Benfica. Esta é a frase que marca a conferência de imprensa de Jorge Jesus na antevisão do jogo da manhã no AXA frente ao Sporting de Braga. Jorge Jesus desmentiu os rumores que o dão como possibilidade para suceder a Quique Flores no Atlético de Madrid. Quique, que também já foi treinador do Benfica. Jorge Jesus, contudo, desmentiu hoje esses mesmos rumores. Estou no Benfica. Tenho contrato até 2013. O que quero é ficar no Benfica. Estou apaixonado pelo projeto do Benfica e quero voltar a ser campeão. Não me passa pela cabeça sair porque quero cumprir o contrato. Sobre o jogo, Jorge Jesus diz que se pode esperar um Benfica de ataque, não conformado com a margem mínima, como para já vantagem nesta eliminatória. Uma vantagem perigosa, já que se o Sporting de Braga vencer pela margem mínima, neste caso por 1-0, a equipa do Benfica, serão os bracarenses que passarão à final da Liga Europa. Aliás, 63% das apostas na internet apontam para precisamente um 1-0 a favor da equipa do Domingos Paciência. Jorge Jesus promete ao Benfica que sabe responder e concretizar ataques em golos. Ainda à margem do jogo de amanhã, O treinador recusou-se a comentar as perguntas dos jornalistas sobre o assunto jantar com Reinaldo Teles e Kuiper. O treinador disse mesmo não saber como responder aos jornalistas porque são questões fora do tempo de jogo. Foram estas as declarações de Jorge Jesus no jogo que amanhã se realiza no Minho, em Braga, no AXA, a partir das 20h05, à mesma hora que começa, em Espanha, o Villarreal Futebol Clube do Porto. Antenoel, do Desporto. Ontem caiu Bin Laden, hoje cai Mourinho. Foi precisamente esta frase pronunciada por Jordi Guardiola, um comentador desportivo da rádio espanhola ONA FM, que, a quando do golo de Pedro Rodrigues para a equipa do Barcelona, não se conteve nos festejos e comparou a derrota do treinador português do Real Madrid à morte do líder da rede terrorista árabe Al-Qaeda. A situação não ganharia contornos especiais se o comentador, Jordi Guardiola, não estivesse em vias de ser agora despedido, depois desta frase que acabou então por marcar o relato deste encontro transmitido pela rádio espanhola ONA FM. Quanto ao jogo propriamente dito, a equipa do Barcelona é mesmo a vencedora destas meias-finais, ou desta final antecipada, como preferir chamar-lhe, que opôs Barcelona, de Pepe Guardiola, a Real Madrid, de José Mourinho. Ora, Pepe Guardiola havia vencido no Bernabéu a equipa do treinador português por 2-0. Ontem, o Real Madrid empatou no Camp Nou a 1-1, resultado insuficiente para se manter na Liga Milionária. A equipa do Barcelona está assim apurada para a final desta edição 2010-2011 da Liga dos Campeões e terá que esperar pelo resultado desta noite que opõe Manchester United a Schalke 04. João Sousa voltou a pontuar no ténis. 6 dias depois da sua eliminação, na segunda ronda da 22ª edição do Estoril Open, o português, que é atualmente o número 287 do ranking ATP, bateu o número 1221, o croata Marko Mijasevic, pelos parciais de 6-3 e 6-2. É mais um torneio em que participa o jogador português, João Sousa, que deverá defrontar, na segunda ronda do Ciutat de Malaguer, o espanhol que é 1445º, neste caso, Oriol Roca Batalha, que está a dar os primeiros passos no ténis profissional. Menos sorte teve Rui Machado, que apesar de ser número 102, perdeu na primeira ronda do Praga Open, o Challenger que vale no título 85 mil euros. O 102º melhor do ranking ATP, Rui Machado, ainda deu luta no primeiro set, levou o adversário da República Checa, Lucas Rodol, que é número 153, ao tie-break, vencendo este jogo por 6-7 e 5-7 depois do tie-break. Mas no segundo set foi o checo notoriamente superior, batendo Rui Machado por uns esclarecedores e categóricos 6-1. No terceiro set, o jogador português voltou a animar-se e voltou a levar Lucas Rodol a tie-break, mas desta vez com menos sorte. 7-6 com 10-8 no tie-break. Lucas Rodol, 153º, passa assim à segunda ronda do Praga Open. Portugal poderá conhecer em breve um novo canal televisivo dedicado ao desporto. Miguel Paes do Amaral, empresário português e que detém 10% do Grupo Mídia Capital, está em negociações com o Sport Lisboa e Benfica para a venda dos direitos de transmissão televisivos do clube encarnado. Até 2015-2016, a Sport TV detém a preferência de transmissão destes mesmos jogos, mas o Benfica já informou que não pretende renovar com o canal Sport TV, a não ser que haja uma quantia igual ou superior a 30 milhões de euros. Atualmente, o Benfica recebe do canal televisivo Sport TV, que é detido por Joaquim Teixeira em 50% e pela Zone TV Cabo nos outros 50%, atualmente o Benfica recebe 10 milhões de euros da Sport TV por ano. Caso Miguel Paes do Amaral consiga a compra dos direitos televisivos, esta será apenas uma das muitas vitórias que o empresário português terá de conseguir para concluir com êxito o seu projeto de um novo canal desportivo. A começar, por exemplo, pela transmissão das corridas de Fórmula 1 e pelos campeonatos de Itália, França e Espanha. direitos que foram adquiridos ao grupo de Rui Pedro Soares, um grupo que seria constituído por Emílio Rangel também. Mas o desentendimento entre os dois fez com que o novo grupo acabasse por não surgir, o que abre portas a Miguel Paes do Amaral para a compra dos direitos televisivos vendidos a Rui Pedro Soares e que poderão agora por ele ser vendidos a Miguel Paes do Amaral. São ainda projetos em cima da mesa, negociações a decorrer, mas poderá estar para breve um concorrente direto ao canal Sport TV. Mais uma vez, a realização da final da Taça de Portugal em futebol está a gerar polémica. O encontro que vai opor o Futebol Clube do Porto a Vitória de Guimarães no próximo dia 22 de maio deverá mesmo realizar-se no Jamor. Deverá, porque ainda não se sabe. Os dois clubes não concordam e a FPF questionou mais uma vez a segurança do próprio estádio. Laurentino Dias, secretário da Juventude e do Desporto, diz que o Jamor reúne, tal como nos anos anteriores, todas as condições de segurança exigidas para um jogo deste nível, a final da Taça de Portugal. Agora, cabe à Federação Portuguesa de Futebol, e parafraseando o secretário da Juventude e do Desporto, cabe à Federação Portuguesa de Futebol decidir onde se irá realizar o jogo. O governo não diz que o jogo se vai realizar no Jamor, apenas disponibiliza o estádio. Mas terá que ser o órgão máximo do futebol português, a Federação Portuguesa de Futebol, a decidir onde irá, de facto, realizar-se este jogo. À partida, e segundo podemos apurar, a Federação Portuguesa de Futebol vai mesmo decidir pelo Jamor, a final de mais uma Taça de Portugal, que, como disse, se realiza no próximo dia 22 de maio e oporá Futebol Clube do Porto e Vitória Sport Clube de Guimarães. Antenoeb, do Desporto. O jogo Sporting Braga-União de Leiria, que acabou sem golos na 28ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol, continua a dar que falar. As fotografias enviadas pela porta do balneário do árbitro do encontro, Bruno Paixão, só irão ser assim analisadas pela Comissão Disciplinar da Liga Profissional de Futebol mais tarde. Atualmente, o CD da LPFP não vai pegar neste caso até ao final do campeonato, até para evitar perturbações durante os restantes encontros que ainda faltam e que, aliás, poderão ditar o Sporting de Braga na fase de qualificação para a Liga dos Campeões. À margem desta situação, a equipa do Sporting de Braga será multada em 4.800€ por comportamentos incorretos, alguns do Glec-Lac do Sporting de Braga. Uma multa mais leve tem a equipa da União Desportiva de Leiria, que terá de pagar apenas 1.250€ por outros motivos. E é assim que fecha mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!